Bate bola, jogo rápido. Eu sou a Mari Ribeiro e eu não aguento mais. Que triste, cara. Vai. Ai. Olá, eu sou a Ciana Lima e quanto é um mais um? Não sei, tô de férias, porra. Nossa! Desculpa, também tô. Aqui é o Felipe, pro Felipe Assor de Uberlândia, Minas Gerais. Existem duas estações que ninguém suporta: o verão e estação cheia. Eu sou o Daniel Lorde Torresminho e pode ser verão, mas em Uberlândia é inferno o ano inteiro. Nossa, é verdade. Saudações, cambada de torresmo de prepúcio. Aqui é o Vudu Reverso. Que saudade do meu verão na Bahia, cara. Que saudade. Oh, meu Deus. Então, gente, acho que deu pra entender o que a gente vai falar hoje. Vamos falar de verão, de férias, de calor, de coisas insuportáveis. Pelo menos é pra mim, né? Então é isso, vamos. Simbora. Alô, alô, Planeta Terra chamando. Alô, alô, Planeta Terra chamando. Diretamente do milênio passado. Esse é o Mileniados, onde tudo pode acontecer. E acontece, hein? Quando a gente fala verão, o que você pensa? Calor, sol, praia, piscina, biquíni, sunga, o que mais? Sorvete, açaí, fitness. Tantas coisas pra se lembrar no verão, não é mesmo? Tantas recordações e tantas coisas que a gente pode conversar aqui horas. Hoje, no Mileniados, vamos falar um pouquinho sobre o verão, sobre histórias estranhas de verão. Lembrar ou não lembrar de passar o protetor? Bronzeador é uma boa ideia? Será que dá certo cortar limão perto do sol? E é isso, vamos lá, gente. Tá, então vamos começar com o verão. 40 graus, cidade maravilha. Não? Como que é o resto? Não, não, o reino do caos. Rio, 40 graus, não. Já ia falar de calor, né? Nós estamos aqui, um belo dia, conversando no grupo Mileniados. Aí Lorde Torresminho virou e falou assim, por que a gente não fala de nossos causos de calor? E aí a gente, por que não, não é mesmo? E aí, como aqui tá 44 graus, a sensação térmica durante o dia em Santos, falei, beleza, eu tenho que extravasar esse ódio. Nossa, gente. Eu gostaria de iniciar, né, lembrando as minhas aulas de física na escola, no ensino médio, quando meu professor de física falava que calor é o grau de agitação das moléculas, e que quanto menos a gente movimenta, mais fica. Não tá adiantando, Felipe. Não, pior que não. Eu tô deitada, tipo, imóvel no chão, sabe? Tipo uma lagartixa, assim, sabe? E não tá adiantando. Mas 44 graus é pesado, né? Vou falar uma coisa também, que a tendência masculina pra esse verão é marquinha de sunga com fita isolante. Fica a dica. Como é que é? Ciana, que demônio essa pessoa de seu corpo? Fala. Mas não sei, Ciana, que tá aqui isso, ainda. Eu vi isso. Nada mais justo, nada mais justo. Eu acho que tem que ter marquinha pra homem e pra mulher. Eu concordo. Não. Pera. Igualdade marquinha de fita isolante. É, ué. Você lembra da marquinha de fita isolante que foi febre? A Anitta fez um clipe e tal. Vai malandra, sim, isso. Eu acho que, assim, gente, é um pouco demais, mas... Aí mesmo, eu tô olhando. É, aí agora parece que é a nova onda masculina. Mas isso existe há muito tempo. Esse negócio de mulher com fita isolante existe há muito tempo. A Anitta só pegou essa tendência e colocou no meio dela. Sim, mas agora é que é masculina. Tá, mas... Verão 2019, tendência masculina. Não, eu não sei o modo, me desculpa. Mas vejam, é porque a sunga, ela já faz o recorte na cintura. Exato. Qual que é a utilidade da... Não, é um pouquinho mais em cima. Pela foto que eu vi, é um pouquinho mais em cima. Peraí. Não, me desculpa, mas qual é... A dessa de que o homem tem que ter a marquinha de fita isolante. Eu entendo a marquinha de sunga, a menina quer achar sexy, mas marquinha, caralho, da desgraça de fita isolante, mano. Que porra tá acontecendo com esse mundo? É disso que a Bíblia falava quando falava em Apocalipse? De sinal de sangue. 2012, acabou o mundo. Isso aqui é um inferno. É a versão verão do mamilo na placa de peito da armadura. Faz sentido. Véio. Meu Deus do céu, que horrível. Ah, sei lá. Tá, 2019 a tendência é essa, mas antigamente não era isso. Os meninos, vocês usavam sunga quando vocês iam pra praia? Eu uso até era, hoje. Ou até é short? Até hoje eu uso. Porque não é que, tipo, a galera vai de shorts, tem os caras que, tipo, não curte. Eu nunca entendi. Eu nunca entendi essa história da galera ter vergonha de usar sunga, gente. Aí que tá, ó. Eu, quando adolescente, eu morei parte da vida em cidade de praia, certo? Uhum. Houve uma época na minha adolescência em que a gente usava bermuda, em que houve uma ridicularização da sunga. A sunga virou uma coisa meio como se fosse brega, sabe? Também nunca entendi por quê. Aí nessa fase eu usava bermuda, aquelas bermudas de tectel. Detalhe, não podia ter elástico. A bermuda tinha que ser solta. Cordinha. De cordinha. Não, nem cordinha. Ela tinha nem que cordinha. É de velcro. É aquela de velcro. É aquela de velcro normal. Meu Deus. Mas a cintura não podia ter elástico, não. Nem cordinha. Não me pergunte por quê. Não entendo dessas É porque era o corte mais reto. É, mas por que que isso era socialmente aceitável? Eu não sei. Não, socialmente imposto, nem era aceitável. Pois é, por que que o short era aceitável, ficava feio pra caralho, as pernas tudo marcada, e tá aí agora você usar a fitinha de a tendência fita isolante, você acha ruim? Não, pera lá, vou dizer, o short ele tem vantagem. Não. Você entrou na moda de dar sunga ser ridicularizada na época e você usava o short, você tava na moda. O short tem vantagens, principalmente para adolescente. Primeiro que o short disfarça. Disfarça a parte de você ter as pernas brancas, de você ter cambito fino e principalmente de você estar na praia observando mulheres de biquíni com hormônios à flor da pele. Sabe? A sunga, ela meio que mostra pro mundo, assim, sabe? Olha, temos um cabaço aqui. O negócio do short é isso. Entendi. Ele protege a sua virgindade. Mas não, é pra isso que a gente pulou no mar gelado, é. Não, sua virgindade não, filho. Que pra galera do surf, parece... Agora eu vou... tô tirando do cu essa... Nossa. Teoria. Tá? Mas parece que pra galera do surf, a bermuda é melhor do que sunga, entendeu? Que eu imagino que por estar deitada ali na prancha, não sei o quê, a bermuda deve proteger alguma coisa, enfim. Eu sei que também a galera do surf usava muito... Acabou que virou moda a bermuda tectel, né? E como eu disse, não podia ter elástico. A bermuda de elástico, ao que parece, era coisa de tabaréu. É. Tabaréu. O que é tabaréu? Tabaréu é tipo um novato, tipo um caipira, um troncho, mocorongo. Coxa branca. Nube. Tabaréu é nube. Tá. Obrigada. Tem o nome coxa branca também. Coxa branca, putz. Essa eu não conhecia, não. Coxa branca era do Paraná. É. Mas assim, coxa branca virou que não vai pra praia, não é malandro. Ah. É. O Tio falou da experiência com as bermudas. Eu também passei com bermuda durante um bom tempo. Mas é que é o seguinte, quando você é criança, você não tem opção, você usa aquela sunguinha. Que parece aquelas cuequinhas que a mãe da gente compra aí das tia, que vende dentro de, né? Aquela cuequinha, que eu nunca sei o nome daquele modelo. Aí, na adolescência, você pode até usar uma sunga numa piscina, mas o que o Tio falou é verdade, em público virou moda usar a bermuda. Mas, por exemplo, eu ainda pratico natação até hoje e a gente usa sunga. Né? Só que agora a gente usa sunga estilo box, igual cueca box. Não é mais aquela sunguinha. De vez em quando você encontra um senhorzinho mais de idade lá usando aquela cuequinha, aquela sunguinha tradicional. Asa Delta. Quanto Asa Delta, mais fina a lateral da sunga, mais velho você é. Não, eu tenho a teoria que vai além. Eu vou usar a teoria do John e vou falar. Quanto mais fina a lateral da sua cueca ou da sua sunga, mais velho você é mesmo. Se você usa aquelas cuequinhas, você compra 12 no Carrefour ou qualquer lugar assim, você tem mais de 35 anos de idade. Nossa. Ou então você é criança, não? Que sua mãe que compra pra você. A minha mãe não me vestia igual um otário, não, cara. Mas voltando, gente, ao assunto calor-verão, John, você que morou em litoral, cara, apesar dos jovens estarem de bermuda, é comum a gente ver no litoral a galera usando a sunguinha até hoje. Tem? Não usa. Não, mas no litoral é outra coisa. Esse negócio de não usar sunga, pelo menos assim, a minha percepção é o seguinte: a sunga hoje voltou a ser socialmente aceitável alguns anos atrás. Ninguém liga mais para esse negócio. Essa moda da bermuda, de que a sunga é proibida, acabou. Isso, certo? Então hoje todo mundo usa bermuda, usa sunga, usa short normal, short com elástico, até porque, cá pra nós, aquele short, a bermuda de tectel, sem o elástico, gente, aquilo não é prático pra todo mundo. Aquilo é prático pro cara que é surfista, que tem barriga de tanquinho, que ela encaixa certinho. Nossa, John, se eu te falar que eu tô usando uma dessa agora sem elástico. Olha só. É a única que tava limpa, por isso que eu peguei hoje. Mas você tá no conforto do seu lar também, né, Felipe? Né? Não, mas eu saí com ela, fui fazer compras com ela hoje. Pra mim, ela não prende na cintura, então ela cai. Então hoje eu tô um pouco me fudendo, eu não uso mais essas bermudas. Porque não adianta, eu boto a bermuda, fica desconfortável, fica caindo. Né? É por isso que eu voltei, inclusive, a usar a sunga. É muito mais confortável, pô. É, e a sunga tem a cordinha que prende, não dá vexame. Você vai dar um tibum na água, a sunga não fica no caminho enquanto... É, mas isso também depende do tamanho da bunda da pessoa, né? Porque se for um cara bundudo igual eu, tem que tomar cuidado, sim, sai. Então, mas eu quero uma revolta aqui agora. Por que não existe biquíni com cordinha? Porque eu vou dar um tibum na água e eu tenho que ficar segurando a parte de cima e a parte de baixo, sabe? Desculpa, não é porque vocês não querem, ué. É. Exatamente, mas eu não sou designer de biquíni. Por que me revolta? Não, pera lá. Me desculpa, mas na verdade o biquíni é inteiro feito de cordinhas. Se as cordinhas estão fracas, aí o problema é que vocês não apertam. Vocês não amarram. Não. Ah, vocês estão pensando em biquíni de cordinha. Pera lá, tem vários biquínis nessa história, meu amigo. É. Ó, é o seguinte, o biquíni sem cordinha chama-se maiô. Exatamente. Se é pra segurar, é maiô, gente. Não. Tem os biquíni que são mais largos, tal, que não é cordinha, eu entendo, né? Não, mas biquíni normal, filho. Biquíni tipo calcinha, que isso. Chama, o nome é calcinha mesmo. E aí ele fica certinho no corpo, ele não tá largo nem nada. Só que podia ter uma cordinha pra prender, tipo, interno, sabe? Por que aquela cordinha que você tá falando de biquíni de cordinha, que chama biquíni de cortininha, é um problema. Porque ele é o pior. As mulheres mais gordinhas como quem eu. Quem tem peito sofre. É, mas rechonchudinhas, a gente sofre com aquilo. Porque aquilo lá não é isso. A luta pela emancipação da parte superior livre tem que ser feita. Ó, a questão é a funcionalidade. A sunga foi feita, ela é feita, desenhada, para o cara nadar, para o cara pegar surfar, para o cara entrar no mar e pegar tubarão na mão lá embaixo. O biquíni é feito só pra mulher se mostrar na praia. Olha. Ah, ela não entra no mar, então. Não, quem faz parece que não sabe disso. Ah, tá. entendi. Aqui a denúncia é pras pessoas, entendi. Designer de biquíni, você tá fazendo errado. Alô, Paulo Teixo, fica aí a oportunidade. Pois é, ó. Oceana, tanto que quem faz natação usa o quê? Usa o maiô, que nós vimos falando. Maiô. Entendeu? Uhum. Então, assim, a questão é que o biquíni é todo desenhado pra tá ali exibindo o corpo da mulher, pra ela tá se exibindo. Né? Não é feito para ela entrar no mar e encarar a onda, entendeu? Que é uma sacanagem, porque é maravilhoso. Não, mas tem roupa para isso também. E eu, como sociólogo, tenho que falar, gente, desculpa, a roupa confortável é feita para o homem. Não existem roupas confortáveis feitas. Isso é verdade. É verdade. Ser mulher e usar roupa é crítico. Pra mulher tá confortável, ela tem que estar pelada. Aí não, hein? Somente estar pelada. Não, ela tem que estar confortável pelada, mas ela também tem que estar confortável com roupa também. Mas fica eu acho que, a gente vive aquele dilema da armadura de RPG na vida real, cara. É verdade. Porque as armaduras de RPG de mulher não protege porra nenhuma. Agora na vida real. Protege não, não cobre. Cobre é isso. A armadura dá o mesmo tanto de defesa com apenas uma fita tampando os mamilos. É. A fita isolante aí, ó, tá vendo? Oh, mas vocês levantaram uma coisa aqui que eu acho interessante. Tô morando recentemente aqui em Santos, né? Que é uma cidade de praia. Mas a gente morou aqui uma vez anterior, quando eu tinha, sei lá, no máximo 7 anos de idade. E, assim, a realidade que pessoas de praia é diferente da realidade de pessoas que não moram em praia. O John pode comprovar minha fala. Uhum. Tipo, esses dias eu fui no mercado aqui, tem um mercado aqui do lado. Entrei no mercado, tô de boa, e tem um baita de um aviso lá, tipo, proibido entrar sem camisa, ok? Mulheres entram sem camisa, mas de biquíni, porque pode. E aí, do nada, eu viro na sessão de sabonete, dou de cara com um senhorzinho só de sunga e camisa. Porque a placa é proibido, tipo, entrar com camisa. Não tem problema. É socialmente aceitável. É, sério, as pessoas saírem no banco e na lotérica e no mercado comprar roupa, tipo, de sunga. Isso! Mas isso é comum mesmo. Em praia, né? É, em cidade praiana. É, todas as minhas férias que eu passei em Cabo Frio, quando eu ia no supermercado, podia ser 9 horas da manhã, 8 horas da noite. E aí, sempre que eu ia, geralmente, o supermercado tava bem cheio. Aí, o que você mais via nas filas era a galera de biquíni, sabe? Tipo, foda-se, a placa não entra sem camisa. E é isso aí, sabe? Uhum. Os caras só de sunga. Só de sunga, Aham, as meninas, às vezes, só de biquíni, com uma saída de praia estilizada. Toda cidade de praia é igual isso. É assim, né? É pouca roupa. As pessoas andam o tempo todo com pouca roupa. Carneia. Mesmo que ela não vai na praia, por exemplo. Você vê, o moleque não vai nem na praia. Ele sai de bermuda só. Às vezes nem usa chinelo, entendeu? Às vezes usa chinelo. Mas assim, não, as pessoas não têm essa preocupação como tem aqui mais no interior e nas grandes capitais. De, por exemplo, eu tenho que ir na padaria, bota um tênis, sabe? É, não. As pessoas não têm isso. Mas eu, o que eu achei maravilhoso, porque mesmo esse breve momento que eu vivi na cidade litorânea, eu aprendi, tipo, a ligar um determinado, tipo, foda-se, sabe? É maravilhoso. Eu não importo, por exemplo, quando eu morava em Uberlândia, eu não importava de ir de Havaiana no shopping, porque é um absurdo, pra quem acha um absurdo ir de Havaiana no shopping. Como você vai de Havaiana no shopping? Cara, Havaiana custa R$40. E vende no shopping. E vende no também, você tá reclamando. Eu tô rica. Havaiana é ostentação. Verão? Uhum. Ah, não sei porquê, mas eu sempre gostei tanto da ideia do verão, com o sol e coisas quentinhas. Sério? Suponho que não tenha muita experiência com calor. Nenhuma. Quero fazer uma pergunta aqui. Vocês são mais piscina ou praia? Os dois. Os dois? Eu gosto dos dois. Eu praia, gosto de beber sentado na sombra. É, eu não importo, não. Não, eu sou, não. Eu sou golfinho, gente. Eu sempre gostei de nadar. Vida inteira. Eu prefiro água doce. Água doce, água salgada, cachoeira. Cachoeira. Meu negócio é o seguinte. Mar de dia. Entra no mar ali umas 10 horas da manhã. Fica nesse vai e vem. Vai no mar, volta, corre. Vai pro mar de novo. Até umas 3 da tarde. Piscina. Aí vai pra casa e aí piscina. Ô, Maravão, viu? Vocês são ricos demais, hein? Não, mas tem outro. Geralmente em litoral, não. Tipo assim, as casas, os hotéis, tudo tem uma piscina. Não é muito tão... Não é nada tão anormal. Então, assim... Pra mim é normal. Não, é tão anormal, filho. No meu caso, eu dei sorte porque meu avô, que é quem tinha casa com piscina, aí eu fazia o quê? Eu ficava final de semana, como já falei... Na casa com minha mãe, né? Ou semana com minha mãe, e final de semana eu ia pra casa do meu avô, entendeu? E a casa dele tinha piscina, era perto da praia, então eu acabei tendo a oportunidade de viver isso aí, certo? Mas assim, eu acho irreal, por quê? Porque quando eu vou, quando eu ia, né, no final do ano eu ia pro Paraná, e aí a gente entrava no clubinho, né, pra nadar, e aí era só piscina. Ou a gente, foi quando a gente morou na praia, e aí não tem, por exemplo, o prédio que eu moro hoje não tem piscina, então ou é praia ou não é nada. Eu prefiro piscina. Eu prefiro os dois, eu não tenho restrição. Inclusive, eu acho que a única restrição pra mergulho meu é represa. Represa, eu sempre fico com um pé atrás quando eu vou mergulhar em represa. Por quê? Não sei. Eu não gosto muito de água de represa. Eu acho uma água pesada. Eu acho que cansa. Geralmente é muito fundo. Represa é um lugar muito fundo. Ah, tá. É dá aquela agonia de não saber a profundidade. Água que cansa é de Caldas Novas. Aquele sol rachando sua cabeça. Água quente. Sai de lá cozido. Explica Caldas Novas pra quem não conhece. Caldas Novas é uma cidade que fica no estado de Goiás. E aí os mineiros que não tem praia vai pra Caldas Novas e lá é a praia dos mineiros. Ou Guarapari, né? Ou Guarapari, mas Caldas Novas é todo feriado mais esticadinho, é mais fácil chegar lá, né? Uhum. Que Guarapari. Então lá tem as águas quentes, termais, blá blá blá blá blá blá, que pra mim, não gosto de jeito nenhum. Justamente por isso, porque você tá debaixo de um sol de, sei lá, 40 graus, sensação térmica, inferno, dentro de uma água morna. Você vai boiar o dia inteiro. Baixa pressão. Isso não, gente. É legal, baixa pressão e tudo. Aí tem o parque lá, o Hot Park, que é famoso e tudo. É legal? É legal. Mas cansa. Mas cansa pra caramba. Ah, porque, não, fora tipo, que dá vontade de mijar o tempo inteiro. Exatamente. Nossa. Dá isso também. Parece que você tá com soro de cerveja no corpo, que é o xixi. É ultramente diurético. Aproveitando que vocês estão falando aí de calor e tudo mais, olha, eu queria fazer a pergunta: o que vocês fazem pra driblar o calor? Porque eu vou ser sincero, eu odeio calor, eu odeio verão. Essa é uma estação que eu tenho raiva, ódio. Também. Eu gosto de frio, de inverno. Na verdade, eu gosto de outono. Eu acho outono a melhor estação que existe. Outono já chegando no inverno. Agora, verão, pra mim, é uma coisa insuportável. O que vocês fazem pra poder superar isso? Eu rezo. Bom, eu como sou um homem meio Chewbacca, e é complicado fugir do calor quando eu tenho pelos pelo corpo inteiro, né? Uhum. Bucky. Descendente digno de Tony Ramos. Você viu como que o termo mudou, né? Sou tipo Chewbacca. Antigamente você falava assim, sou estilo Tony Ramos mesmo. Realmente, é complicado. Minha vida nesse sentido é complicada. Mas quase 30 anos você tem que acostumar, não tem jeito. Aceitar, né? Abracei. Eu tenho um ventilador, eu dentro do meu quarto fico pelado, eu tenho dois copos de água em que eu deixo pedrar um enquanto eu encho o outro e vou tomando água o dia inteiro, uns 5 litros de água por dia. Uhum. E, por exemplo, Berlândia tá com 32, 33 graus, não sei. Uhum. O ventilador tá aqui apontado no meio do meu peito e só que tá empurrando ar quente em cima de mim. Então, assim, é complicado. Mas... Então, né, eu morei em Uberlândia, pra quem não sabe, é cerrado. Cerrado é terra semiárido, é deserto, basicamente. E realmente, quase não chove nem nada. E teve até um ano, acho que ano passado até, fritaram um ovo no asfalto, que fica muito quente, de verdade. Só que o clima é seco. Aí eu mudei pra Santos, né, eu sobrevivia, não sei o que eu fazia lá, eu sobrevivia. Ah, eu mudei pra Santos, aqui é abafado, é úmido. Dia anterior dessa gravação fez 44 graus. E o que eu faço? Ou é deitar debaixo do ventilador de teto no chão gelado. E assim, minhas roupas durante o dia são shortinhos e tops só, porque ninguém merece. E aí ontem eu coloquei o meu colchão no chão pra conseguir dormir, no fluxo do ar-condicionado, que tem mais de 20 anos esse ar-condicionado, então ele tipo não gela direito, pra ficar naquele campo, naquela área, sabe? Quando eu fui levantei pra ir buscar uma água, eu saí daquela área que parecia uma estufa de ar quente na cara. Vai, boca do dragão! Foi isso, sabe? Tipo, é o famoso bafo do capítulo. Isso. E aí, eu sou igual o Felipe, que eu não gosto de sol e verão, mas é porque sou desprovida de melanina, sou beirando ao albinismo. Então, eu passo fator 70. Muito, muito bom, por sinal, o último protetor fator 70 que eu comprei. Só que assim, eu vou pra praia com os meus pais, que às vezes eu gosto da água e tal, eu passo protetor e fico debaixo da sombra, e qualquer pedaço meu que não está debaixo da sombra, ele fica cor Peppa Pig. Meu bronzeado é bronzeado Peppa Pig. Então, por isso que eu não gosto. Então eu tento esconder o máximo possível. É a minha receita. Nossa, gente. Rapaz, deixa eu falar uma coisa. Fala aí, John, o que você faz pra fugir do calor? Não, fugir do calor não, mas eu ia pra praia, assim, eu não usava protetor solar, não. Nossa. Eu não peguei um câncer de pele, uma coisa assim, por sorte, porque era assim, 4, 5, às vezes 7 horas de sol direto na cara, na fuça. Às vezes ficava vermelho, às vezes assim, eu ia tanto pra praia que acabava a pele acostumando, né? Ficava até mais morninho um pouco. Eu sou branquelo também, pra quem não sabe, mas mano, não usava fator não, só depois de um certo tempo aí, chupador era ultravioleta mesmo. Não, era caro. Era caro o negócio. É caro ainda, meu filho. É caro ainda. É caro. Quanto mais alto o fator de proteção, é mais caro. Uhum. Então, mas o John usava o fator ultravioleta mesmo. Era ultraviolento na cara. Raios, tomava raios ultraviolentos na cara, mas tava nem aí. Caramba, gente. Vocês é muito ruim com esse sol, muito com esse verão. E você, Cassiano? Assim, eu gosto dessa estação do ano. Eu prefiro o outono também, porque se você quiser sair com uma blusinha de frio de manhã, você pode, mas se você quiser sair desprovido de agasalhos, você pode também, você tá ok, sucesso o dia todo. Mas eu gosto do verão, porque eu não gosto de frio, né? Tipo, no frio, eu sou a pessoa que não faz nada, eu travo, produtividade zero mesmo. Então, para poder amenizar esse calor, eu evito ficar conversando, né? Que igual o Felipe falou no início lá da física. Bebo muita água. Aí, às vezes, quando tá muito quente, igual aqui em Uberlândia, faz uns calor absurdo, né? E abafado e estufão mesmo. Geralmente, eu durmo quarto aberto, janelas abertas, sem lençol. Só o lençol da cama mesmo, pro colchão não ficar pregando no corpo, porque aquele trem coça pra caramba. E sabe aqueles borrifador de água? Nossa, esse é bom mesmo. Tá com aquele borrifador de água inteirinho, assim, ó. Minha mãe até briga comigo. Você vai estragar o colchão, Cassiano. Falei, foda-se, tô com calor. Aí eu vou borrifo bastante, assim, ó. E deito, aí eu acabo dormindo. E aí é que tá. Eu, eventualmente, eu sempre acordo cedo. Sempre acordo, tipo, entre 7 e 8 horas eu tô acordada no calor. No frio, eu não consigo. Eu posso ter nada pra fazer. Eu acordo às 10 horas da manhã por conta do frio. Não dou vontade de fazer nada mesmo. Então, eu sou o contrário. Eu prefiro o verão. Prefiro o tempo mais quente. Eu tenho esse desprezo da vida quando tá calor. Tipo, não dá vontade de fazer nada. Não consigo. Minha produtividade, tipo, decai muito, muito no calor. No frio, filho, no frio, sair pra caminhada. Tipo, gosto de entrar na musculação no frio. Tipo, vamos, bora e tal. No calor, eu odeio. E assim, eu acho que um dos agravantes pra eu não gostar do frio e a minha produtividade baixar é porque mãos e pés ficam frias o tempo inteiro. Eu posso fazer o que for. Igual tem gente que fala assim, ah, na hora que você for deitar, liga o secador e mete no pé pra esquentar, vai, não adianta. Já me falaram a manha do joelho, de você enrolar o joelho, porque se o joelho tá frio, o seu pé tá frio. Não, tudo esfria e, tipo, eu não consigo fazer nada, eu fico paralisada. Então, talvez esse seja o motivo de eu não gostar do inverno. De ter giriza de inverno. É isso. Luciana, essa é um negócio que funciona pra esquentar os pés. Gasolina e isqueiro. Pois aí eu vou queimar os pés, porra. Ah, não. Ó, eu prefiro mais uma temperatura mais amena pro calor do que frio. Porque assim, eu sou acostumado com a Bahia. Tem 10 anos que eu moro em Uberlândia. Eu ainda não acostumei com o frio que faz aqui. Com frio? É, frio eu tô falando em todo mundo. Não, o frio aqui machuca. Frio no Cerrado, machuca. Não. Uberlândia era uma cidade de extremos. Quando ela faz frio, ela faz um frio bom. Daquele que você tem que se agasalhar muito. Quando ela faz calor, é o Satanás que sai e fala: hoje é festa da Xoxota Louca com Uberlândia. É 50 graus nessa porra. Ou, ditando tendência, mais uma vez, eu vou falar pra vocês. Porque a tendência de 2019 pro verão não é somente atendendo ao público masculino. Ao público feminino, a tendência tá aí. E a tendência, Má, pra esse verão 2019, é biquíni minimalista. Que é um biquíni minimalista? É pouco detalhe e cor única, um biquíni minimalista. Ah, eu gosto. Então, meninas. Preferencialmente cor da pele. É porque dá a sensação de que menos é mais. E é isso aí que tá dominando os trajes de banho. Tem um negócio engraçado, né? Esse negócio de traje de banho. E, tipo assim, a menina tá lá com um micro biquíni. Uhum. O negócio não tampa praticamente nada. Uhum. E a gente age, pelo menos fora da adolescência, com uma certa normalidade em relação a isso. Agora, a mulher botou uma lingerie, a lingerie tá cobrindo o corpo inteiro, tá com meia, com não sei o que, não sei o que. Meu Deus! Meu Deus, que mulher sexy, que é isso? Meu Deus do céu, hoje eu vou trepar. Eu não entendo isso. Por que que a gente se comporta assim, sabe? Ah, mas o biquíni, a mulher, ela coloca a peça de biquíni, ela, vamos falar assim, apropriada para um local onde pessoas, eventualmente, estarão quase desnudas. A lingerie, não. Tem toda ali aquela sensualidade, uhum. A renda. Tem todo o negócio. Como é que uma construção social, né, Felipe? Que, assim, o biquíni, a mulher tá pelada na frente da gente... Ah, tá de boa, sabe? Ela tá normal. Mas é um ambiente, John. Né? Eu gosto de uma frase que é: sem contexto, tudo é qualquer coisa. É. Basicamente. Boa frase. Mulher tá lá de biquíni, tá de biquíni. Foda-se, a mulher tá de... A gente já falou isso, inclusive. Já tem mileniados. Ouça o nosso mileniado sobre isso, mas a mulher tá ali de lingerie pra você. Ela tá afim mesmo do negócio, né? Quer dizer... A não ser que você encontre ela sem querer, ou no dia a dia. É. Ou seja, sua avó. Cara. O verão? Uhum. Ah, não sei porquê, mas eu sempre gostei tanto da ideia do verão, com o sol e coisas quentinhas. Sério? Suponho que não tenha muita experiência com o calor. Nenhuma. Ou, falando em bebê, vocês já tiveram algum tipo de insolação? Bebê. Marca de limão pelo corpo. Ai, eu... Marca de limão eu nunca tive, graças a Deus, que como menino criado em praia, a gente aprende desde criança que não pode fazer essas besteiras. Ah, mas aí que tá. Eu, mineiro, gosta de clube, né? E eu fui criado dentro de clube desde muito pequeno. E eu sempre gostei de limão, sempre adorei limão. E, infelizmente, eu fiz isso 3 vezes. Caramba, nossa. Não valeu uma. Depois de velho, uma marca na mão, eu tava fazendo caipirinha pra galera num desses encontros em chácaras, bar e lanches. E aí eu tô fazendo lá o limão e cachaça vai, cachaça vem, cachaça vai, cachaça vem. Quem faz caipirinha acaba provando demais. E aí eu tô bem lá no sol, segurando um copo de caipirinha com a mão esquerda, enquanto com a direita tô com um copo de cerveja e limãozinho na mão, né? Aquela coisa maravilhosa, já era tipo umas 5 horas da tarde, horário de verão, e tá a marca aqui até hoje na minha mão. Maravilhosa. Isso foi uma das três. Foi uma das três depois de velho, as duas eu era pequenininho. Marca de limão eu nunca tive, graças a Deus, que como menino criado em praia, a gente aprende desde criança que não pode fazer essas besteiras. Mas assim, sempre que algum primo, né, amigo, vai pra praia, bebe demais e resolve dormir no sol, é óbvio que como bons amigos a gente vai usar o protetor solar. Só que aí usa o protetor solar naquela brincadeira infantil, machista... Né, aquela brincadeira horrível. Desenha um pinta na testa do cara. Nossa. Isso, no peito, nas costas, sabe? Desenha aquele pinto com a rola gigante. Bonito. Sabe aquele negócio meio do mundo lá na costa do infeliz. Mano. Gente, vocês têm muito dom artístico, né? Isso é horrível, mano. Eu não tô rindo disso. Quinta série domina, né? O cara tem um tesão pra ficar desenhando pinto nos lugares, né? Mas, não, isso na verdade é uma campanha, Ciana, de conscientização pro cara não dormir no sol, não pegar câncer. Não, mas eu falo de modo geral, não é só em corpo, não. Por exemplo, em escola, não tem nada a ver, mas eu vou falar. Carteira. Você senta na carteira, aquele pinto todo deformado lá, desenhado, fala, cara, não. Fica degradando os lugares. Tudo quanto é lugar que você vê, tem um pinto esquisito desenhado. Nunca vi que tesão é esse que vocês têm. Aí você senta na cadeira, alguém vai rir, porque você sentou no pinto. Não, e os homens têm muito mais fixação no pinto que mulher, né, que tem. Muito, muito mais. Ó, eu tenho história sobre marcas de sol. Acontece que eu era uma adolescente, né, vivia na Grande São Paulo, adolescente. Todo adolescente é meio burro, no sentido de que ele faz, às vezes, umas coisas que não deveria. E todo mundo avisa que não deveria fazer aquela coisa, mas o adolescente fala assim, não, comigo não vai acontecer isso, eu vou tomar cuidado com qualquer coisa nesse sentido. Aí a gente morava em Grande São Paulo, meu pai tinha um amigo que morava aqui no litoral de São Paulo, e a gente veio, chamei uma amiga minha que estava comigo, eu, branquela, do jeito que sou, e ela um pouquinho mais morena que eu, tipo Cassiana, que é tipo um dedinho só, sabe? Tipo uma gotinha a mais na melanina. E aí a gente chegou na praia, tava nublado, nubladaço. E foi só nós duas, meus pais foram pra casa do amigo dele. E aí a gente falou assim, não, a gente podia tomar um sol e ficar bronzeadaça, né? Porque aproveitar que a gente tá aqui e tal, tipo, nunca vem pra praia, a gente podia ficar com uma marquinha legal, tá, adolescente, 17 anos. Aí, tem protetor? Não, não vamos passar protetor não, pra quê, né? Tem bronzeador? Vamos passar bronzeador. Bronzeador é legal pra tomar um bronze. Tinha bronzeador? Não, não tinha bronzeador. Aí essa amiga falou que podia passar Coca-Cola no lugar. Nossa, véi. Ah, não. Na Por hora quê? Fazia todo sentido, mano. Não, mas olha aí que tá, né? Aí você para pra pensar. Qual que era o pH da Coca? O pH da Coca é ácido. Eu não lembro qual é o pH, mas se alguém quiser dar um Google aí pra dar uma ajudada na descrição. É mais de 8 mil. É mais de 8 mil. É. E aí? Questão espontânea. Não, e aí a amiga virou e falou assim: não, a gente passa, só que tem que passar pouco, porque queima muito. A gente entra na água pra limpar, e aí a gente fica de boa sem nada. Porque, tipo, só pra dar uma leve tostadinha, assim, sabe? Nossa, gente. Aí a gente, beleza, comprou a Coca, passou a Coca. Ficou, tipo, 20 minutos. Aí a gente olhou: não, mas não tá sol. Não tá sol. Não queimou, não deu nada. Vamos continuar aqui. E continuou. Uhum. Lavou, depois passou de novo e tal. Beleza, vambora. E aí a gente foi. Na subida, eu já tava, tipo, ficando em tons de vermelho mesmo. Nem era rosa, mas já pulou pra vermelho. E aí, chegando em casa, tipo, era um sábado, sei lá, época de internet discada. Entrei na internet discada. E eu vermelhaça, fiquei muito vermelha. Vermelha da cor do logo do Milenhados. E aí eu peguei assim: preciso passar um creme que começou a arder. Eu peguei o primeiro creme que vi na mesa e era um creme da Johnson & Johnson, que ele é basicamente a base de álcool. Nossa, ela falou combustão espontânea. Não, e tipo assim, sabe? Eu acho que eu tava de promoção, tinha comprado dois cremes, sei lá, e tipo, despejava os litros, assim, passava e dava aquela aliviada, assim, tipo. No início, né? Daquela sensaçãozinha gostosa. Depois ardia de novo, aí eu passava mais, tipo, e nada, né? Aí eu disse: nossa, eu vou dormir, né? Já que essa. Não tá adiantando, vou dormir. Dormi. No outro dia, eu acordei, tipo, o lençol encostando na minha pele tava doendo. Eu levantei, assim, fui no banheiro, porque eu falei assim: vou tomar um banho, porque tudo tava queimando. Na hora que eu entrei no chuveiro, tudo girou, eu pensei: eu vou desmaiar. Me enrolei na toalha e voltei pro quarto e deitei. Aí eu lembro que tinha uma ajudante em casa, tipo, ela ia raríssimas vezes, e ela virou assim: você tá bem, que você não... Parece que tá. Eu falei assim: não, eu acho que eu vou desmaiar. Chama minha mãe. E minha mãe tinha saído, sei lá. Aí quando minha mãe me viu, ela tá assim: o que vocês fizeram? Que você tá pimentão mesmo. E minha mãe correu na farmácia, comprou Calamed, porque passar pasta d'água é mito, racha a pele, é pior. Comprou o remédio próprio pra assadura. Eu sei que minha canela direita deu casquinha na canela, de Nossa, tanto que queimou. E aí, depois de um tempo, eu achei as fotos esses dias. Meu irmão foi de férias pra casa, e aí ele tá assim: o que você tá fazendo? Eu falei assim: eu tô tirando minha pele. Ele: como assim? E eu ia puxando, assim, um pedaço de pele da coxa. Sério, ia saindo a pele inteirinha, descascando, ia descascando os pedaços enormes. Virou cobra, descamando. Exatamente, eu virei cobra, descamei inteirinha. Eu não conseguia ficar em pé direito, de tão zoada que eu fiquei, porque eu tive queimadura mesmo, que deu casquinha, caramba, na canela. E, tipo, logo depois eu fui de férias pro patrocínio no final do ano. Eu lembro que eu coloquei um vestidinho. Aí umas meninas mais novas me pararam assim: o que aconteceu com você? Porque suas pernas estão vermelhas. E tipo, tinha passado tipo 2 meses, minhas pernas ainda estavam vermelhas. Véi, é sério. É sério. A galera fica no sol assim, fica passando essas porcarias pra ir pra praia, assim, top. Sem juízo. Isso dá treta séria, queimadura mesmo. É. Mancha. Não. Deu casquinha, gente. O sol deu casquinha na minha canela. Ou tem um produto, eu acho que é daquela marca Paga Nós, que ele é tipo um gelzinho. que é pós-sol, mas o coisa boa pra é você passar mesmo. Depois, o alívio que dá, viu? Você tá ali queimando e passa aquele gelzinho, ô trocinho bom, viu? Ah. Eu tenho uma história foda, cara. Eu era bem pequeno cacete, eu devia ter uns 11, 12 anos de idade, eu não era retardado tanto assim, não. Aí eu fui pra um clube, pra um sítio com meu pai e com a família dele, meus pais são separados, aí eu ficava os domingos com ele, enfim. E meu pai passava protetor em mim, sempre, só que nesse dia a galera tava mamando na garrafinha 600, e foi aquela putaria, eu lá com as crianças, conversando, brincando, no sol. Eu sei que eu fiquei 2 dias, aí eu cheguei em casa, minha mãe quase bateu no meu pai, porque eu tava, né, da cor de um batom. E o problema é que quando queima demais, começa a rolar uma coceira que não passa. É. É muito esquisito. E eu, mãe. E se você encostar, arde. Então fica tudo naquela. E a minha mãe passando água gelada, aquela coisa, mas a vontade dela era de enfiar a mão pesado de tapa nas minhas costas queimadas. Foi um aprendizado pra sempre. Hoje em dia eu passo. Nossa. Eu não sou tão branquinho, né? Mas eu passo fator 999 milhões. Eu acho tão incrível vocês falando que vocês usam protetor, gente. Eu não uso. Eu tenho, mas não uso. Nossa. E, por exemplo, esse último domingo eu fui jogar vôlei, né? Então a gente saiu daqui 10 da manhã. Vamos pro Parque Sabiá. Pra quem não conhece, o Parque Sabiá é um parque ecológico em Uberlândia. Tem quase de tudo lá, literalmente. De tudo mesmo. Né? E fomos jogar vôlei, né? Fomos jogando vôlei. Inclusive, tô descascando. Meu nariz tá parecendo um solo, né? No interior da Grécia. E jogamos até as 5 da tarde. E 5 da tarde é só das 4. Indo embora, um ex-aluno manda mensagem: ô, tamo aqui no Poli, vem jogar. Tô vendo vocês estão saindo aí do Parque do Sabiá, vem aqui pro Poli. E lá vai eu também pro Poli, né, de um bairro aqui onde eu dou aula, jogar vôlei. Primeiro dia, aquela coisa: a água bate, a pele pinica. Segundo dia, a ardência. Terceiro dia, descascando. Caramba. A primeira vez que eu fui na praia, eu tinha 5 anos. Passei um mês do meu aniversário na praia. E assim, eu era muito branca. Hoje eu tô encardida, sabe? Mas eu era muito branca, raio-x no sol, assim, nesse ponto. Por conta disso, minha mãe espertinha, né? Passou bastante protetor solar na gente e tal. Só que ainda assim, o meu irmão, nas costas dele, assim, próximo da nuca, deu uma queimadura dele de, sei lá, segundo grau, que, tipo, ele tava na praia, né? Então foi mais difícil ainda pra poder cuidar, porque foi no início do mês. A gente tava com a praia na pousada pra ficar o mês inteiro. Aí toda vez que ia pro mar, ele tinha que ir com a camisetinha, tadinho. E assim, sempre o sol bem baixinho mesmo, pra não piorar a situação, e tratando e tal. É, pra dar uma respirada, tadinho. Mas assim, depois nunca mais eu tive problemas. A não ser o ano passado, quando eu fui pra praia. Retrasado. Retrasado, isso. A gente tá em 2019, né? Caramba. Uhum. 2017 fui pra praia. E aí teve um dia que eu fiquei muito tempo na praia. Parecia que eu nunca tinha ido na praia. Aí eu fiquei, tipo, quase que o dia todo. Aí eu fiquei muito vermelha. Mas eu passei protetor solar e tudo. Mas assim, nossa, dormir foi impossível. Tive febre, insolação e tudo. Tive insolação nesse dia. Depois nunca mais sofri com esses problemas com o sol. Eu aprendi a lidar com ele e ele comigo. Lá em Ilhéus, quando a gente vê uma pessoa assim vermelhona demais, era turista. Que o povo vai, não conhece. Você já começa pelo horário. É. Turista vai pra praia 8 horas da manhã. 8 horas? Não, eu vou 8 horas mesmo. É 8 horas da manhã que o povo vai pra praia. Não, gente, isso não é hora de ir pra praia, não. Praia lá era 11 horas da manhã. Louco. Esse era o horário de ir pra praia. De 11 até umas 3, aí 3 horas a gente vai embora. Não. Ia pra praia depois das 3 também, era turista. É, não, mas eu morro se eu for 11 horas na praia, porque já não tem guarda-sol, eu vou ficar tipo... Ah, não, lá a gente não, lá em Ilhéus tem guarda-sol, lá é bonitinho, é tudo com como eu falo, as barracas de praia. Quando a gente fala barraca de praia, gente, lá em Ilhéus, é assim, é um restaurante. O cara monta um restaurante na praia. E não é um barraquetazinho pequena, não, sabe? São cabanas 10 gigantes. 10 guarda-sol. Muitas têm 2, 3 andares. Tem guarda-sol, tem área na sombra. Mas é porque assim, John, aqui, tipo, se você for esse horário, é o horário que o pessoal daqui tá indo. E aí, já tá lotado, não tem mais nenhum guarda-sol pra você pegar, sabe? Só se você pegar de casa. Aí você tem que fazer o quê? Ir pra uma praia, pra uma barraca que tá mais vazia. Eu não sei como não, é isso, não, não tem. Ilhéus, não tem. Ilhéus são 80 quilômetros de praia. A Praia do Sul, que é a mais badalada da cidade, né? Que é a praia onde vai todo mundo. Eu não sei exatamente quantos quilômetros ela tem, mas é grande pra caralho. Tanto que tem barraca dá com pau e não tem barraca pra praia toda. Assim, chega uma hora que acaba, sabe? É tão longe da cidade que não vale a pena mais botar barraca. Então, assim, a não ser que a cidade esteja 1 milhão de habitantes, tem barraca pra todo mundo. É só você escolher a barraca. Não, mas é porque aqui no litoral, é. Tipo, chega a triplicar a população litorânea nessa época, sabe? Uhum. Tipo, em Praia Grande, quem é local, as casas normalmente têm 2 caixas d'água, porque acaba a água da rua. Sempre falta. Lá em Ilhéus não, porque já tem estrutura melhor, né? Mesmo lá em Ilhéus também chegava a ter 400 mil pessoas numa cidade de 200 mil, né? Não, mas as outras cidades em volta que dava muita badalação, tipo Itacaré. Ei, meu Deus, Itacaré era bom demais. Eu não sei como é que tá Itacaré hoje, mas Itacaré naquela época, assim, a imagem que eu tenho de um verão pra mim, Itacaré, sabe o que é? Ouvi falar. São 2 cenas que eu passei em Itacaré, que eu presenciei, eu acho que foi ano 2001 ou 2002. Eu lá em Itacaré, fui com a namoradinha, sabe, tava aquele clima legal. Aliás, foram 3. A primeira, me passou um cara que eu juro até hoje que era o Bill Gates, vestido, em pleno Réveillon, o cara todo de branco vestindo a camisa com o símbolo do Internet Explorer. Nossa Senhora. A cara do Bill Gates. Sabe? E o cara passou desnorteado de bêbado assim, sabe, andando na areia lá. A segunda cena foi um casal brigando. A gente tava dormindo na varanda da casa, que a casa tava lotada de gente, e tinha um casal brigando na rua, não dava pra entender nada. Hoje eu sei que era francês que eles estavam falando, mas não consegui entender nada. Entretanto, estava claro pelo gestual, pelo corporal, que eles estavam brigando que o cara mexeu com alguma mulher. Turista, né? Gringo. Pois é, e isso marcou a cena desse tipo. E a terceira cena foi um oriental de quilt, camiseta branca e havaiana na praia. Cara, isso pra mim é Itacaré. Essa mistura maluca de gente de tudo que é lugar do mundo. Assim, a galera, gente, maconha, pelo amor de Deus, que cidade que povo fuma maconha. Sabe assim, Itacaré no Réveillon, você vê uma bruma sobre a cidade. Você fica maconhado de tabela. Você acabou de descrever São Tomé das Letras com praia. É. Pois é, qualquer festa que você vai é maconha. O incenso na igreja católica é maconha, sabe? Eu nunca vi uma cidade pro povo fumar tanto. Mas o povo é de boa, sabe assim? Hoje parece que já tá mais perigoso e tal, né? Narcotráfico, enfim. Mas naquela época, eles... E era assim, era gente rica do estrangeiro, que nem o povo fala. E gente rica naquele nível bilionário que aparecia do nada lá. Gente da Globo que aparecia do nada. Você tava na rua, viu um artista global. E gente da Bahia mesmo, todo mundo misturado, todo mundo de boa. Cara, Itacaré era bom demais. Tem cada praia bonita, Itacaré. Gente, visita Itacaré. Tem praias ali que estão listadas entre as mais bonitas do mundo, sabe? Assim, é praia de filme, aquela coisa de cinema, aqueles coqueirão alto, bonito, aquela praia. É coisa linda. Itacaré é indescritível, você tem que ver. Quem tá ouvindo aí, procure as fotos na internet. Pega um pacote de viagem, vai pra Itacaré. Eu buscando Itacaré pra ver. Nossa, é bom demais. E lá, assim, se você for com dinheiro, lá tem o que fazer. Lá você acha balada, lá você acha, como é que fala? Tem rapel, tem rapids, tem não sei o quê. Ixi. Nossa, teve uma vez que eu fui na adolescência, logo no segundo grau, no último ano, terceiro ano, eu fui com um grupo, 50 pessoas do colégio. A gente ganhou essa viagem na gincana. Mano, a gente foi expulso da cidade pelo prefeito. Caramba! A gente meu tocou Deus. Tanto terror na Itacaré, mas tocou tanto terror de bebedeira, de fazer zoada, de fazer baderna e tal, que o prefeito foi na casa que a gente tava e falou: ou vocês saem daqui ou eu mando prender. Caramba, John. Ixi. Ah, mas foi uma épocazinha boa, né? E eu achava fui que quase era... preso e era bom. Verão? Uhum. Ah, não sei porquê, mas eu sempre gostei tanto da ideia do verão, com o sol e coisas quentinhas. Sério? Suponho que não tenha muita experiência com o calor. Só fazer um comentário aqui, a gente podia, já que você tocou em praia, a gente podia fazer qual praia foi foda e qual praia foi um lixo que vocês foram. Eu já quero começar falando que Praia Grande é uma merda. Praia Grande é muito horror. terror. Provavelmente foi na época ainda que tava lotado. Eu fui no ano novo, o problema não é que tava lotado, o problema era o esgoto que saía da cidade e ia pro mar onde eu estava. Ah, não, mas olha, Praia Grande sofreu uma revitalização. Quanto tempo tem isso? Foi ano novo de 2011 pra 12 ou de 10 mudou. Pra 11? Ah, não, já melhorou. Quando eu fui, meu Deus do céu, que praia horrorosa, que comida ruim da porra. Eu fiquei só 2 dias, assim, foi. E fora que demorou 14 horas pra chegar, a gente tava de van. Assim, foi bom porque eu tava com turma e a turma era divertida da época e tal, mas nossa, que bosta, que Kleber, que rolê Kleber, cara. Caramba. E a melhor foi Salvador, cara. Eu sou completamente apaixonado com Salvador. Dia 24 eu tô indo pra lá, tenho uma tia que mora lá. E assim, nossa, que coisa maravilhosa, bicho. O Pelourinho, os botequinhos que tem no Pelourinho. Nossa, cara, Pelourinho bom. Um showzaço. Foda de música de terreiro, assim, um pau quebrando na escadaria de uma igreja, sabe? E acarajé, e peixe pra tudo quanto é lado. Bom que minha tia mora lá, então eu fui em teatro, fui em museu, comi um acarajé por dia, eu pretendo comer 2 dessa vez. Porque eu tô com corpo de verão, cara, né? Então eu tenho que aproveitar meu corpo de verão. Vai na Dinha, cara. Não sei se você não conhece ainda, aproveita pra conhecer. A Dinha do Rio Vermelho? Eu comi. O Rio Vermelho, nossa, melhor acarajé do mundo. Eu não achei, cara. Eu achei o melhor acarajé o que vende no comércio. Não sei te explicar por que não, mas era melhor. Da Dinha o segundo. Eu não vou brigar com você porque eu nunca comi o do comércio, certo? Eu só posso testemunhar da Dinha, mas na minha vida é de longe o melhor acarajé que nossa, eu já comi. Nossa, espetacular. É espetacular, realmente. Fora que o Rio Vermelho é foda pra caralho. Eu li Jorge Amado pra porra nessa vida inteira. Então, assim, foi, tipo, o encontro da literatura que acompanhou a minha vida inteira. E comida, e o mar limpo, e sabe? Nossa, maravilhoso demais. John, e você? Qual que é a melhor praia e a pior praia? Olha, melhor praia pra mim, da minha vida, é a Praia da Concha, em Ilhéus, atrás do Morro de Pernambuco. Que é uma praia que, assim, ela não é a mais linda que eu já fui. Não é a mais bem estruturada. Mas eu tenho um carinho enorme por essa praia. Porque, primeiro, era pertinho de casa, 5 minutos a pé. Então eu ia muito nessa praia. É uma praia meio deserta, certo? E boa parte da minha vida amorosa se passou nessa praia. Quando você chega. Quando você chega. É bom demais. Te espero no verão. E eu peguei uma fase que dava pra ir lá até a noite. E isso era muito bom, porque era aquela prainha de luau, sabe? Da galera reunir e fazer luau. É o único lugar que eu aceito um filho da puta com violão. Eu tenho raiva do corno do violão, que é o caba suruba. O corno do, eu já vi um corno do violão acabar uma suruba de 20 pessoas. E já tava tudo combinado. O desgraçado apareceu, acabou a suruba. Eita, nós. Então, eu tenho treta com esse povo, certo? Que pratica essas coisas. Mas, no luau, ele aceitava. Dá pra tolerar na essa roda de, na roda de violão, no churrasco, também aceitava. E a pior praia? A pior praia, pra mim, eu entendo assim, a praia é bonita, mas foi ocasião. É, toda ocasião. Foi a praia de Canavieiras, porque Canavieiras, assim, é uma cidade pequenininha, bonitinha, plana que só peste, assim, a maior ladeira da cidade era uma ponte, daquelas curvadas. Nunca vi tanta bicicleta na vida, junta. Tinha uma igreja lá que, se brincadeira, devia ter umas 500 bicicletas na porta. Caramba. Da igreja. Eu achei, inclusive, que fosse uma igreja especializada em ciclistas. Alguma coisa Santa com Jesus bicicleta. Da bike. Santa bicicleta, bike de Jesus, alguma coisa assim. Nossa Senhora da bicicletinha. Pois é. Mas assim, a praia no dia que eu fui tava chovendo. Não tinha ninguém na praia. E tava um clima meio down, sabe, com a turma, um negócio assim. Eu não sei porquê, mas aquilo me marcou como a pior experiência de praia que eu tive na vida. Entendi. Assim, eu nunca mais quis saber de Canavieiras por causa disso. É marca, não tem jeito. Felipe. Então, eu eu tenho a opinião um pouco dividida. Eu tenho as melhores, as piores e a das treta, né? Oh. Então, assim, eu gosto de Porto de Galinhas. Eu acho, assim, já foi melhor, né? Hoje em dia é muito bagunçado, sujo, mas pelos anos de 2003, 2004, pra mim foi uma experiência ótima, né? Com a melhor praia. É, eu tava até pesquisando aqui porque eu não lembrava o nome. É, lá em... também em Salvador, cadê? Diabo da Praia. Praia do Buracão, no Rio Vermelho. É uma praia muito escondida, a gente teve que alugar um carro, pegar uma estrada de terra, né? A gente foi na... assim, os locais, os nativos dizendo pra gente como é que chegava. É uma praia que é meu estilo, que é uma praia deserta, não vai ninguém, bem, bem rústica, bem... Sempre quis ir, mas nunca fui. Tipo, é bem deserta mesmo, é um mar forte, sabe aquele mar que dá... dá impacto, sabe? É, gosto também. Então, então, a Praia do Buracão, pra mim, se eu pudesse escolher, é ainda melhor que Porto de Galinhas. Porto de Galinhas tem toda a conveniência, tudo ali perto, né? Tem uma em Salvador que eu não gostei também, que era um esgoto a céu aberto, que eu não lembro o nome. É, eu não gosto de Copacabana. Nunca fui pro Rio. Superestimado. Nossa. Lá, né? Supervalorizado, é. Não gosto. E em Recife teve uma que é o meu caos com os animais, né? Porque acho que eu nunca contei aqui no Mileniados, né, a minha relação com os bichinhos. É, não, acho que já. Já citou. Então, pra quem não sabe, eu tenho um ótimo amor com os bichinhos, melhor eles têm comigo. Eu tenho cicatriz de mordida de macaco, de ataque de ganso, de gato, de cachorro, de gavião, enfim, né? Maldição do druida. Certeza. Certa vez a gente foi pra um congresso em Recife. A gente chegou já no finalzinho da tarde, né, já cansado da viagem, porque não sei se vocês todos aqui já viajaram no Beethoven, que é o ônibus da UFO, né, que era para o concerto. E o Beethoven quebrou com a gente 3 vezes. Ai. Na viagem. Então a gente, uma viagem de 2 dias, levou 3 dias. E aí a gente chegou cansado, né, queria tirar a energia do corpo, vamos para uma praia, pegamos um busão, primeira praia descemos e... né, como eu sempre gostei de praia, sempre gostei de mergulhar muito fundo, os coleguinhas tudo na borda, né, e eu lá, de aventureiro, lá no meio na frente, né, mergulhando, fundo. E aí, a gente achando estranho, né, nossa, que praia vazia, tipo, era 5 horas da tarde, mas tava super vazio, os quiosques tudo vazio, né, não tinha ninguém mesmo na praia. Aí a gente saindo, falava, vamos embora, né, tá ficando tarde, vamos pro hotel. Quando, de repente, um amigo meu baixa no meu ombro, Felipe, olha isso aqui. Cuidado, praia com tubarões. Cara, se não me fala, não foi a praia de Boa Viagem, mas talvez, não lembro se foi ela ou não. Mas não foi uma praia de Má Viagem também. Que ia ser comido por um tubarão, não é boa, não. Boa Viagem não. Não. Sim. Então, a melhor praia que eu já fui até hoje é a praia de Cabo Frio, chama Praia das Dunas. É maravilhoso lá, assim, a água é límpida, você vê os peixinhos nadando, aquela água que dá vontade de ficar ali o tempo inteiro. A praia, né, a areia, parece maisena, de tão fininha que ela é. É perfeito, é linda, é maravilhosa, assim, a paisagem. E assim, tem um trecho da praia que é meio deserta. E as ondas são mais movimentadas. É muito bom, sabe? Lá, assim, as dunas, a paisagem, é maravilhoso e tal. E aí, como que é o contraste? Quando você vai caminhando na beirada da praia, sentido centro de Cabo Frio, você percebe a diferença do mar, assim. O mar, ele já começa a ficar mais parado. Na hora que ele chega no centro, ele parece uma piscina. Então, esse lugar, pra mim, é o pior lugar da praia de Cabo Frio, lá da região das Dunas. E a outra praia que, pra mim, foi tipo um inferno. Eu acho que pela situação e também no dia, a praia tava muito suja. Não tinha como você pisar num lugar limpo. Foi a praia Itaipu, em Niterói. Essa praia, eu fui com a minha prima. Eu lembro que para poder chegar numa outra praia, que chama Praia de Cambuinhas, que é legal, interessante, gostosinha, a gente passou pela praia de Itaipu, que era do lado. E aí, pra poder atravessar, tirando a praia que, tipo, tava, a areia tava mais quente que o normal, se de chinela havaiana, você tava queimando os pés, e aí se afundava o tempo inteiro na areia, era um negócio desgracento, porque era calor pra tudo quanto é lado, você queimava e tudo. Isso cansa, pessoal. E aí a parte legal desse processo, passar da praia de Itaipu pra praia de Cambuinhas, você passava de barquinho, saca? Pra você poder cortar caminho. Então você entrava no barco do cara e o cara ia lá remando o barquinho lindamente, chegava na praia de Cambuinhas. Mas a praia de Itaipu, no dia que eu fui, ela tava descuidada, suja, tipo, horrível. É, tipo, você fala assim, qual a praia você não vai, não recomenda? Praia de Itaipu, Niterói, por conta das condições desse dia. Hoje eu não sei como que a praia tá, né? Se cuidaram da praia e tudo. É. Mais alguma consideração? Olha, sobre o que a galera falou aí de praia, pra galera aqui do interior que quer viajar pra praia, só vou deixar de... Praias de cidade não são boas. Aquela praia localizada, quanto mais perto do centro da cidade, pior a praia. As praias boas são sempre as praias mais isoladas. Sim. Raras são as exceções. Entendeu? É verdade. Porque acontece que a praia vai ficando suja com o tempo, por estar dentro da cidade. Vai ficando ruim, entendeu? Então, você vai viajar para uma cidade dessa, procura saber dos passeios para as praias mais longe, que esses são os legais. Segunda dica é, passeio de praia deserta, se prepara antes, porque, meu filho, cagar no mato é uma merda, entendeu? Você vai chegar lá, você não vai ter infraestrutura de banheiro, de nada. Procure saber qual é o procedimento, se for usar alguma coisa, para não chegar lá, largar o seu tolete perto de um lugar que passa água e contaminar aquela merda, enfim. Não só isso também, entendeu? Tipo, tem um tanto de história que a galera pega nesses finais de anos, trilha, e não sabe fazer porra nenhuma de trilha, e se perde, porque vai tentar uma... Pô, arruma alguém que conhece o local, pega umas dicas, pega um mapa, não vai dar uma de maluco não, gente, pelo amor de Deus. Se perder no meio do caminho. É, e outra coisa também, você, farofeiro de praia, que leva tudo pra praia, não deixe o seu lixo na praia. Porque da próxima vez que você voltar lá, você não vai poder reclamar que a praia está suja, porque em algum momento você deixou todo o seu lixo lá. É. Então vamos manter a praia limpinha pra todo mundo usar, bonitinho. Não tem problema farofar, gente. Só leva o seu lixo de volta e tal. E se você, pelo amor de Deus, tenha decência. Porque se você for usufruir da cadeira e do guarda-sol do cara, consome um mínimo com o cara que tá lá, que ele não tá ali pra te servir, não. Ele não é seu empregado. Trata bem a galera da praia, velho. Mesmo que você não compra... Trata bem, porque a gente trabalhadora que tá ali se esforçando sobre um sol escaldante. Não, mas eu digo assim, John, tem conhecidos meus... Exceto as pessoas que vendem camarão, desculpa, Mar. Exceto quem vende camarão, espetinho de camarão. E empadinha de camarão. Gente, ó, não, espetinho de camarão, entenda uma coisa, aquilo é o diabo. Espetinho de camarão é o diabo, aquilo ali mata a gente, aquilo é arma. Não come aquela merda, principalmente se você não vive num lugar... Velho, é sério, o povo vai pra essas praias, vai bem de longe, vai pra praia, vai comer um espetinho de camarão. O cara tá com aquela porra ali, tem 2, 3 dias andando no sol quente. Aí come, vai pro hospital, não sabe por que foi. É, perde as férias inteiras ali, né? Perde as férias, passa as férias no hospital. Aí passa 7 dias no hospital com infecção intestinal, não sabe por quê. Não, é porque assim, Joe, que tem muito lugar aqui, pessoal, que não tem preguiça de levar a cadeira pra praia, mora aqui na praia, tem preguiça de levar a cadeira, guarda-sol, etc. Chega lá e pega emprestado, né, do local. Aí, de repente, tira da bolsa água... Comidinha, a empadinha, tudo tá ali na bolsa. E não consome, na hora de ir embora, levanta e vai embora. Tipo assim, pelo amor de Deus. Passou o dia todo ocupando a cadeira do cara, não pagou nada, não, velho. Lá a gente não tem costume de fazer isso, não. Lá a gente tem costume assim. Lá na Bahia a gente nem leva cadeira de praia, por exemplo. É, não, aqui também não. Lá sempre tem na barraca, tem lugar pra todo mundo. Você chega, senta e consome no lugar. Se você não vai consumir, aí você vai em outra praia onde as pessoas normalmente... É, digamos assim, onde o pessoal que não quer consumir na praia vai, entendeu? Assim, isso não é questão de dinheiro não, sabe? Mas não é nem questão de quem é rico é pobre, entendeu? E tem praia, por exemplo, onde a galera que não quer consumir na barraca vai mais naquela praia, sei lá por quê. Não, mas eu concordo, é que, tipo assim, mas pra mim nem é questão de consumir ou não, é tipo questão de respeito com o trabalhador que tá ali. aquela cadeira que você ocupou e não consumiu nenhuma água dele, ele poderia ter entregado pra uma pessoa que estaria consumindo o dia inteiro, sabe? Exato. E o cara sobrevive disso, ele é a renda dele, pelo amor de Deus, você tem dinheiro pra pagar a água, sabe? Então, vamos botar a mãozinha na consciência aí, pelo amor de Deus, né? Juventude, sexo na praia é superestimado, viu? Esse é super estimado. Eu não sei opinar, Mas assim, use protetor solar, tá? Também não sigam o exemplo do Felipe. Não sigam mesmo, porque eu já tô aqui descascando, puxando a casquinha da pele aqui na unha. Eu perdi 3 rins por causa de sol, viu? Ótima forma de terminar agora mesmo. Muito obrigada a vocês presentes aqui pelo primeiro Milenhados do ano. Podem deixar suas redes sociais, por favor, Felipe, primeiro. insta.profelipessor no Instagram, profelipessor no Twitter, e é isso. Principalmente Twitter eu não uso. Você não usa. Não entendo a rede. Lorde Torresminho? Eu tô lá como arroba Lorde Torresminho no Twitter e no Instagram, eu não lembro. Mas é Daniel.Gonzaga da Silva. Tudo junto. Eu só queria deixar um recado aqui. Eu tô com um projeto de assistir 364 filmes esse ano. E eu deixei um post lá no meu Twitter. Quem quiser colaborar, por favor, porque eu tô ficando sem ideias. Atividade, sem ideias. Então pode botar lá, por favor. Tá, ok. Sua ideia. Muito obrigado, beijos. Mamãe, te amo. Ciana. A minha arroba é Ciana G. Lima no Twitter, Instagram, PSN, em todas as redes sociais vocês me encontram dessa forma. E é isso. E Vudu Reverso? Vocês me encontram no Twitter, Vudu Reverso, na PSN, Vudu _ Reverso e na Steam. O reverso também, galera. Tudo no reverso. Eu sou a Mari Ribeiro. E tem arroba Mileniados tanto no Twitter quanto no Instagram. Pode seguir a gente. E é isso. Deixem seus comentários, suas histórias de verão. Beijos. Beijos. Beijo, tchau, tchau. Até mais, cambada. Chegamos a mais um final de episódio. Eu sou a Mari Ribeiro e estou aqui com a Ciana. Estamos aqui nós duas nessa bagunça de início de ano. Então, feliz ano novo, não é mesmo, Cassiana? Isso, feliz ano novo, seus lindos. Estamos aqui no primeiro mês do ano, a gente não conseguiu fazer na primeira semana, mas estamos aqui para falar sobre calor, né? Vocês ouviram a gente falando de calor. E aqui na nossa sessãozinha de recado, a gente vai dar algum recado? Tem algum recado pra dar, Cristiana? Tem, sempre tem recadinhos, né? Então pode continuar com os recados. Primeiro recado, se você gosta do Mileniados, você pode nos apoiar. Você pode fazer com que esse projeto continue crescendo, nos ajudando com uma quantia mínima. Você pode apoiar pelo Padrim, que é www.padrim.com.br/mileniados, ou ainda um jeito mais simples e mais prático pelo PicPay. Você acessa o PicPay e procure pela arroba mileniados e torne-se um apoiador do Mileniados. É isso mesmo. E aí a gente está planejando uma maratona de gravações esses dois primeiros meses do ano, para que a gente tenha bastante episódio guardado, para que a gente não precise sair correndo ou qualquer coisa seguinte, né? Sei lá, acontecer qualquer coisa, ter sempre um Mileniados garantidos para todo mundo. Isso. Ideias de pauta, a gente sempre adora, ama receber. Por favor, se vocês tiverem alguma coisa que acho que a gente deva falar, manda pra gente, pode ser no comentário, pode ser em alguma das nossas redes, no Twitter, no Instagram, é @mileniados. Ou ainda no comentário mesmo, a gente sempre tá acessando, né? Uhum. E a gente adora. Sim, tanto é que teve um episódio que foi indicação de um dos nossos queridos padrinhos, o Leandro. Ele falou, vocês podiam fazer um episódio sobre doces antigos, doces anos 90. Uhum. E a gente foi lá e fez o episódio. E foi o episódio mais bombado, mais badalado até então. Divertimos muito fazendo esse episódio. E tem parte 2, porque Sim. A gente deixou muita bala, muita coisa de criança dando anos 90 pra trás. Nossa, sorvete anos 90, a gente não falou. Tem muita coisa pra gente falar ainda. Mas então, qualquer sugestões, por favor, deixa pra gente. A gente adora receber. Eu ainda continuo com o projeto com Marinadas. E se vocês tiverem ideia também de quem trazer pra falar também, eu super adoro receber. É, quero trazer de novo Cassiana e John, etc. E mais mileniados, né? Milenicasters. E aí a gente também quer falar que, não sei se vocês perceberam, a gente tá movimentando mais o site. O Mileniados não é só no Spotify ou no feed, que você já deve estar assinado. O Mileniados existe também na página, né? E aí a gente tá tentando escrever mais alguns textos, dando algumas dicas de séries, jogos e coisas nesse sentido. Então, se você quiser dar uma olhada, quiser passar uma dica pra gente, o que, que a gente deva comentar também, a gente recebe, né, Cassiana? Isso, todas as dicas são muito bem-vindas. Mas isso você falou do site, só para reforçar o site, é mileniados.com.br. Porque às vezes a pessoa tá ali, escuta a gente apenas pelo agregador ou Spotify, fala site, site, que site é esse? O site é mileniados.com.br. Lá está todo o conteúdo produzido pelo Mileniados. Nossa, ficou propaganda de margarina agora. Bom, nessa desse de propaganda de margarina, a gente vai puxar a nossa primeira e única interferência de final de ano que tivemos no cast passado. Cassiana, você pode ler pra gente quem foi que fez a interferência? Claro, mais uma vez, a nossa interferência foi do nosso padrinho Leandro Gomes. Ele diz o seguinte: olá, seus milenilindos. Nossa, saiu. Eu cumpri duas promessas esse ano. Perdi peso, uhul. Já tinha tempo que acabava o ano com mais arrobas do que comecei. E comentei mais nos podcasts que eu gosto. E isso foi surpreendentemente satisfatório. Recomendo. Foi em 2018 produtivo, afinal. A partir de agora, nada de novas promessas, porque vai que eu não consiga mais cumprir. Melhor parar por cima. Mas inspirado no Thiago, vou mentalizar o seguinte: vou comprar um microfone e um computador que preste para eu poder participar também. Olha oferecido. Nada, seja bem-vindo, Leandro. Por favor, estamos aguardando seu microfone para que participe de uma próxima gravação. Exato. Continuando, e já que estamos nas promessas, fala aí pro Voodoo pra botar uma parte dessa jogatina toda no Twitch pra eu acompanhar. Vou ajudar, mas ajudar entre aspas, ele a cumprir e a manter a solteirice. Não entendo nada de simpatias, mas tô me coçando pra bagunçar com uma esse ano. Ninguém quis assar um peru pra festa da virada. É ave, cisca pra trás e sei lá o quê. Escolheram um tucunaré. Pois bem, já ouvi em algum lugar que esse peixe é um dos poucos que conseguem nadar para trás. Não vou atrás de confirmar a informação. Só tô interessado na reação do povo quando eu contar, no dia 1º ou 2 de janeiro, claro. Eu quero ver o mundo pegar fogo. Esse Leandro gosta do mal feito. Ai, ai. E é isso. Essa foi a nossa interferência do último episódio. Isso mesmo. Bom, então a gente encerra aqui, né? Comentem, se possível. Dê o feedback pra gente. Foi engraçado fazer esse programa. E dê ideias de mais de temas. Aqui estamos bem receptivos pra isso, né? Uhum. E é isso. Eu sou @euamariribeiro, tanto no Twitter quanto no Instagram. Por favor, me segue. Principalmente se você tiver algum emprego pra oferecer pra mim, eu também tô querendo. A Cassiana também, viu? Cassiana, qual que é as suas redes sociais? Minhas redes sociais, Instagram e Twitter, são @CianaGelima em todas elas. Na PSN também. Tá aqui uma coisa, quando eu for jogar, eu vou tentar colocar o Twitch, eu sempre esqueço. É. Aberto, pra quem quiser ver lá. É, eu não sei se ela vai lembrar. Interessante, eu vou lembrar, vou colocar na agenda, vai. Vou todo dia, assim, todo mundo, vocês tweetem lembrando a Cassiana. Isso, é verdade, tweet. Manda um tweet. É, vai jogar, liga o tweet, Ciana, aí eu vou ligar. Isso mesmo. E é isso, gente, um beijo, seus lindos, e tchau. Beijo, tchau.